3304, solo aos 22. Chame o solo 219. 219, 3304. Salvador 605, Honra, Passau, Ilha-Serra, Baixada lá. Cliente, bom dia, voo no 605, avistado o tráfego. O ajuste é no 019, tá livre o pouso não, no 021, no 40 graus, 1 a 12 de nós. Entre o pouso, voo no 605. Corre ao 35217. Trip 5217. 5217, continue na aproximação, o ajustando 019, aguarde a pista 10 livre. Ciente, ajustado 019, 5217. O Mike Delta, reposta em Itapuã. Volume 05 no solo aos 28, chame o solo 219. 219, volume 05. O 35217, como tráfego na linha do litoral sul, é um Sikorsky, atendo 500 pés. Eu tenho um pouco autorizado na 10. O vento é 120 graus, 109, 35217. Ciente, 5217. Mike Echo Delta, tráfego na final da 10, uma TR da Trip. Mike Echo Delta, observe o tráfego na aproximação e após curva à esquerda, cruzando a final da 10, a retaguarda do ATR da Trip, sem interferir com o mesmo, fique atento a possível esteira de turbulência. O Mike Echo Delta aguarde para girar base na final da 10. Ok, após a passagem do tráfego, autorizado o cruzamento da 10, até bater a turbulência, aguarda para virar base. O Mike Echo Delta já avistado o tráfego, chame na final da 17. Mike Echo Delta está autorizado o pouso na 17, o vento é 130 graus, 159, chegue o trem. Passado e checado, está ingressando na final, Mike Echo Delta. O trip 5217 no solo 31, chame o solo 219. Solo 219, grato. Ok, o Mike Echo Delta está autorizado o pouso na 17, ok, o vento é 130 graus, 109. Mike Echo Delta. Tango, Tango, está autorizado, alinhar e decolar da 10, o vento é 150 graus, 1 a 12 nós. Alinhar e decolar da Torre Salvador, uma inteligência meu, passou pro Tuaçu, para ingresso pouso. O Mike, o Mike Juliette Romeu, você tem condições de já cruzar a final da 1-0 para evitar três aeronaves que vêm na sequência ali, você está presente curva à esquerda de imediato? Afirmativo, estou presente curva na esquerda de imediato, agilizando o Mike Juliette Romeu. Afirmativo. Gente, Mike Eco Delta, no solo aos 3-4, autorizado táxi, tá o pátio 4. Bom dia, tô achando, né, 6201, espera, pau, através. Bom dia, Oxiné 6201, aguarde só um instante no ponto de espera. Temos um tráfego com um Charlie 402, acabou de decolar, dá 1-0, é baixa performance. Aguarde para ingresso e decolagem, 6201. Aguardar no ponto de espera, 6201. O Mike Juliet Romeu, avistado, você vai prosseguir direto para a bata ou faz o pouso na cabeceira 17? Está autorizado, vai para 17, Juliet Romeu. Tá livre então o pouso na 17, o vento é 160 graus, 099. Livre pouso na 17, o mais direcionado. O Alfa Tango Tango, decolado aos 35, chame o controle, 120 decimal 8. 208, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, bom dia, web 5826, estabilizado. Bom dia, web 5826, informa o tráfego, é um Robson 44, vai fazer um pouso pairado na cabeceira 17, não interfere no seu pouso, tá livre o pouso na 10, vem até 140 graus, 109. Autorizado o pouso na 10, web 5826. Tá na final da 17. O Mike Juliette, gente, Mike Juliette, meu, permanece autorizado o pouso, 150 graus, 1-3 nós. Livre pouso, 1-7, meu. Gente, Mike Eco Delta. Livrar o propósito da bata, o Juliette Romeu. Ok, Mike Juliette Romeu, eu falo, você fala aos 3:30, já vai com esse livre no corte, Mike Juliette Romeu. Oi, poderia confirmar o vento pro Edson depois 2:30? Sim, o vento superfície é 120 graus, 099. Obrigado, Super Dermir. Nada. Salvador, o TAM 3859, estabilizado, baixado travado. Sim, o TAM 3859 segue um Boeing da WebJet, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0-1-9. É, tá no seguinte, 3859. Bom dia, Vitor Mike Quebec, tá livre o acionamento e chame táxi. Objeto 5826 no solo aos 39, libera a direita, 1219 o solo. Direita 219, web 5826. Tá 3859, pouso autorizado, na 10, vento é 120 graus, 149. Pouso 3859. Pouso na 6219, observe o pouso do Airbus da TAM. Após o mesmo, está autorizado a alinhar e manter a 10. Positivo, após o TAM, nem manter a 6219. O TAM 3859 no solo aos 4 anos, libera a direita, 1219 o solo. Direita 1219, obrigado, bom trabalho. Nada, igualmente. Ponto de espera da 10 pronto, 35345. Ciente, o 35345, após a rolagem do A318 da Oceané, está autorizado a linha e manter 10. Após o Oceané, mantém 10, 35345. Oceané 6219, decolagem autorizada da 10, o acionamento é 130 graus, 159. Iniciando, Oceané 6219, desculpa. Channel 629, decolado ao 43, chame o controle, 120.8, boa viagem. 208, bom dia, senhor, obrigado. Aqui o Mike Quebec, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da 7. Trip 5345, decolagem autorizada da 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-59. Iniciando a decolagem, o trip 5345. Trip 5345, decolado aos 45, chame o controle em 120.8, boa viagem. 120.8, tenha um bom dia, 5345. Excelente. Ok, o Victor Mike Quebec está autorizado a alinhar e decolar da 17. O vento é 1-40 graus, 1-09. Então, Mike Quebec, decolado aos 47, chame o controle, 120, decimal 8. 108, Quebec, grato.